a norte desta ilha, natureza pra cuidar. Vai ter que ir pra lutar. Rendeiras, reis, bois e magias que desfilam nesta ilha, beleza de encantar. Vai ter que ir pra lutar. Floripa diversa e criativa, esperança de justiça, a voz do povo ouvida, é daqui pra lutar.